estado de caos é pesado, infestado de toxínio. Role bomba pro ar, fecha a cota de nicotina. Ensina a forçar pra quem não quer entender que a preocupação vai além da saúde, é o que você tem pra oferecer. Esse é um campo minado, só de sonho enterrado. E a cada passo errado é um plano decapitado. O meu chegador, o bem foi pro outro lado e tá sentado com o mal só. E tá enganado, se você pensa que é um assalto, esquece a mão pro alto. Eu vou levar mais do que tem pra oferecer, ladrão. Os verdadeiros bandidos que tão de farda. Na madrugada, viatura escura e a luz do poste apaga. Para, de sonhar com um campo de flores. Volta pra realidade, isso aqui é o ciclo dos horrores. Ó, quantos morreram pra que a gente reagisse? Eu vivi e aprendi que o certo é foda. É do lado de cá, minha família parece invisível. Eu voltei por ficar, só pra provar que pode ser possível. Lado de lá, eles têm fé que o sonho é perecível. Quando o asfalto acabar, é melhor voltar, se não for compatível. O sangue escorre, nós de porre de novo. Com o sonho de um tênis novo, componho no que me movo. Nós, ninguém só corre, corre que lá vai fogo. Bom de trem bala do jogo, seu globo é o alvo principal, boy. No nosso lado, um cadu chora na crise. No batom morre um deslize. Cê vai pra cova com 15, truta. O anjo da guarda que guardou seu convite. Essa vida é sem repite, eu me eternizo num beat. O curta a metragem, vida selvagem no concreto sem massagem. Com a malandragem, fica esperto e não é viagem. Aê, nossa bagagem, o peso é certo. Eu passo mensagem sem lavagem pra não ter os porcos por perto. O papo é reto. E a saga permanece, acúmulo de perdas, resultado em revolta. Testaram logo a fé de quem o inferno conhece, te causando estresse em moeda de troca. É do lado de cá, minha família parece invisível. Eu voltei por ficar, só pra provar que pode ser possível. Vi que no lado de lá, eles têm fé que o sonho é perecível. Quando o asfalto acabar, é melhor voltar, se não for compatível. Do lado de cá, visão é outra, me poupe. Quero a polpa do fruto da árvore mais alta, de pauta em pauta. Desenhamos asas, essa toxina atrás. E não nos deixa subir, decapitar o plano. No enterrar dos sonhos, mesmo perante tantos danos. Vejo brota da esperança que esse câncer não alcance. A perna de quem não cansa de correr pela mudança dos pança vazia. Hipocrisia, eles viram agonia. Do bem apostando vidas enquanto o mal sorria. A via é de pedágio e sem pedagogia. Sou cria que sofria, de mente fria. Foi de B.O. em B.O. até conquistar a delegada. Os mesmo menor que nunca tiveram empregada. A revolução armada é o louvor dos vilão. Vamos sem dó que é melhor, quem tem dó é violão. É do lado de cá,